Cheguei no melhor bloco, no bloco empioqueiros, bebendo empioca, junto com os parceiros, dançando e zoando, a rapaziada bebe, na hora do arrastão, as meninas se perdem, tá uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo, parceiro, eu tô loucão, se liga, eu tô bebendo, o bloco reunido, ninguém aqui anda só, traz logo empiocopo pra noite ficar melhor, traz o empiotubo, aqui não tem caô, não pode vacilar, o carnaval já começou, hoje eu vou curtir, e falo na moral, esse é o melhor bloco, bloco especial, pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando, chega na nossa barraca, é só falar com os manos, fale com o Lenny David, Mamon e Ed Van, pegue seu abadá e vem curtir o que há de bom, caralho, pioquês. Empurre, porra no escurinho, empurre, porra no escurinho. Top Som. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da perigo. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da perigo. Fumaça sobe, sorriso embaixo do capuz. Os meninos da esquina vão quebrar todas as cruzes. Não tem gudangarã, capu nem deve pra trás. Fumaça cor de conta é da erva da Jamaica. Chewin, e os moleque gosta assim, no estilo Shaolin. Com dois pequenininho, é fogo no peixinho. E acende a dinamite, não tem hora pra fumar. Que porra de 4h20, e um faço convite. Vamos fumaça a city, sem censura, sem limite. Rodriguel vem pra minha kit, fumaça na night. Com as maloqueiras faz, aderência light. Fogo ao longe que é fight, aciona os next cell. Na bandeja põe querel, hidropônico no véu. E fumaça pro céu, fiquei doce que nem mel. Aderinas hot girl, colei com as pedras. Fiz a liga no hotel, perfumando minha papel. Onde juiz vira réu, marginal ganha troféu. Pra café de festival. Acho que vão legalizar a erva na Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina na periva. Acho que vão legalizar a erva na Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina na periva. Céu, admirando a lua, cortina de fumaça, malandra que flutua, de lupa rebaixada, vermelho natural, patim que faz a mente, sobe, sobe, é noito grau, o que passa e roda a massa, e na pista que não passa, a minha toca pé, tigela, falha, canalha, tô na área, mas o que tu viu, a pedra de onda não tem quando ela sumiu, o bagulho dura, a faixa do virou, microfônico pro ato, aviso, já o eu tô, fumaça perfumada, patina com a burguesia paga e a favela vai e passa. Começo do verdinho, acho que vão legalizar. Fernando Henrique apoiou e índio bando quer comprar. Eva venenosa, pensou, puxou, subiu, cachola, vila que moda. É do calmante que aflora. É, DJ Bell. É do calmante que aflora. Um exemplo de DJ Mulher. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz, cada quina na periva. Vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz de cada quina na periva. Pararam pra reparar. Aqui, Top Som. Estão ouvindo esse som? Pararam pra reparar. Merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores para ouvirmos bater. O maestro DJ Leandro Show. Arrepenta, garoto! Estão ouvindo esse som. Produzindo o que você gosta de ouvir. Top Som. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Não sente seco no ar. Merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores para ouvirmos bater. Alô! Pararam

Mário Lima Divulgações.